Então quer que eu conte a história da minha vida? Como eu disse, é o que eu faço. Eu entrevisto pessoas. Sou um colecionador de vidas. Então, o que você faz? Sou um vampiro. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Você quer dizer isso literalmente, é claro. Totalmente. Acredita que é um vampiro, né? Não podemos começar desse jeito. Deixa eu acender a luz. Pensei que vampiros não gostassem de luz. Nós adoramos. Eu só queria prepará-lo. Meu Deus! Não tenha medo. Eu quero essa oportunidade. É isso aí, pessoal. Está começando mais um Apenas um Cast. E neste episódio terá a minha participação, Eliomar Júnior, e também da Sara Gabriela. Oi, pessoal, tudo bom? Teremos também a participação de Evaldo Vasconcelos. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom crepúsculo. Então, pessoal, a gente queria reunir esse time aqui para falar de uma paixão. Eu posso falar por mim ou vocês também consideram uma paixão para vocês, cara? Por mim, sim. Também é uma paixão minha. Sim, sim. Ok. Nós vamos falar sobre Vampiro à Máscara, da White Wolf. E a gente vai destrinchar aqui diversos aspectos. Você que não conhece esse mundo maravilhoso, se prepara, cara. Se você quiser mergulhar, você vai descobrir uma coisa incrível e nova. E você que já conhece, pô, vem com a gente aqui, que é a nostalgia pura. Esse mundo maravilhoso que não é tão maravilhoso assim, né? Apenas um cast, cotidiano em estéreo. Então, pessoal, antes de a gente começar a mergulhar aqui nesse mar de sangue, vamos falar pro pessoal como é que era o contexto histórico, né? Como é que era a época em que esse RPG maravilhoso foi lançado. Foi ali no início dos anos 90. Quem se habilita aí? Bom, o jogo saiu nos Estados Unidos em 92. Ele chegou aqui no Brasil a partir de 93, 94. E eu acho que ele foi o primeiro estouro de RPG aqui no Brasil. Bom, então, dos americanos, primeiro foi GURPS, pela Devir, na sequência foi o D&D, pela Editora Abril, vendeu em banca e tal, e o terceiro foi o Vampiro. Sem falar que assim, né, RPG mesmo, paralelo com isso, eu acho que muita gente, foi o meu caso, entrou no mundo de RPG pelos livros-jogos. Tinha uma editora americana, a Fantasy Fight, né, que tem uma série de livros-jogos, aquele jogo, tipo, você tá numa história, você vê uma estrada, tem uma bifurcação. Se você for pra direita, vai pra página 115. Se você vai pela esquerda, vai pra página 248. E você vai tomando decisões e a história vai desenrolando à medida que você vai lendo e fazendo suas escolhas. O que é interessante desse sistema, cara, é que, por incrível que pareça, por mais que ele tenha suas limitações, ele ainda permitia você ter um bom nível de replay, né? Porque você ficava curioso pra saber, ah, o que será que teria acontecido se nessa situação aqui eu tivesse tomado outra decisão. Eu achava fascinante, assim. É porque, como acho que muita gente, quando descobre o RPG e vai lendo os livros, até você conseguir encontrar outras pessoas que queiram fazer a mesma coisa, você passa naquela época ali, né? Sim. Na vontade ali, sem ter como praticar aquilo. Então, os jogos eram uma boa válvula de escape, cara, pra quem tava nessa situação. Passa um tempo só lendo livro e conhecendo um monte de cenário e sistema que ninguém conhece, ninguém tá afim de jogar. Você tendo que catequizar as pessoas pra jogar com você, quase. E uma coisa bacana é ver o quanto o Vampiro é influenciado pela época em que ele foi lançado, né? Porque ele é um mundo igual o nosso, mas ele tem esse clima gótico, punk, que eu acho que é um clima que tava muito no alto ali no começo dos anos 90, né? Eu acho o seguinte, a temática vampiro em si ela é meio atemporal, mas... Não, com certeza. Nesse caso específico do Vampiro à Máscara, ele era assim um reflexo daquela época, até pela estética. Dá uma olhada ali, sei lá, vê os Bruhá, o quanto eles lembravam aquelas gangues de motoqueiros, Eu acho que se ele tivesse sido lançado em outra década, ele ia ter outra cara. Talvez a mesma intriga, porque intriga é um negócio que atrai o ser humano, independente da época. Mas eu acho que talvez as referências visuais, porque tem muita referência de música, muita referência de banda, muita referência de filme, que eu acho que tem muito a ver com os anos 90, sabe? Eu acho que talvez ele seria um jogo bem diferente. Deixa eu perguntar pra vocês, e o mercado em si, cara, movimentação, esses livros vendiam bem, não vendiam bem, o público crescia nessa época, ele já era um público antigo, ele era um público que estava surgindo, como é que era? Vocês sabem falar sobre isso? Nos Estados Unidos, qual era a estratégia da White Wolf? Tinha um livro base, por exemplo, tinha um vampiro que tinha regras base, e a cada um mês, dois meses saía um livro novo. Guia do narrador, guia do jogador, romance, o que, que eles perceberam? A gente tem um nicho que não é tão grande, mas é um nicho fiel, um pessoal que gosta do nosso material, que é curioso, que lê e que quer mais informação. Então, se eu tenho, vou inventar aqui um número, 10 mil consumidores nos Estados Unidos, eu vou fazer com que a cada um mês, dois meses, esses 10 mil consumidores comprem um produto novo. Então, o catálogo da White Wolf é um negócio gigantesco. No Brasil não foi assim. Tanto que é uma das grandes reclamações do pessoal até hoje é que não teve tanto suplemento. A Devi publicou os livros básicos, tinha uma série de romances, né, que eram baseados nos clãs de vampiro, que ficou pela metade, foi encerrada. Nunca encerraram oficialmente, mas acho que faz mais de 10 anos que não publicam nenhuma atualização, então vai ficar pela metade. E a Devi resolveu diversificar. Além de RPG, ela investiu mais em quadrinho, com o tempo ela começou a trabalhar com board game. Quando ela começou a montar uma estrutura de distribuição, ela começou a também vender quadrinhos de outras editoras. E o RPG, que foi o início dela, alavancou o início da carreira dela, da empresa, acabou sendo meio deixado de lado. É, sobre essa questão da influência, sobre toda essa inspiração que o vampiro dava, até porque o RPG em si, ele dá margem para isso, né? O RPG, ele quer que você seja criativo, que você inove e tal. Sim. Então, dessas questões de influência, obviamente, teve, né, muito material que foi feito antes do Vampiro Máscara. Tanto é que até hoje, cara, tem muita gente, se tu chegar com eles lá e falar, pô, cara, olha aqui, ó, Vampiro Hacking, que tal a gente jogar? Fala, não, cara, tem a máscara, é muito melhor, o pessoal não consegue desapegar, cara, impressionante. Sim. Eu vou te dizer que eu sou uma. Eu li o Hacking, eu não gostei muito dele. Eu gostei do Mundo Novo, do Mundo das Trevas novo, gostei do sistema, cheguei até a jogar. Mas eu não joguei o Hacking, não. Eu joguei o Mundo das Trevas com humanos, porque eu me recusei a jogar o Hacking. Cara, eu tenho uma opinião sobre essa questão da transição. Só pra gente situar os teus ouvintes, né? Que eu acho que muita gente talvez esteja voando na história. Sim, porque a gente tá com papo de comadre aqui, né? É porque, assim, fazendo um parâmetro, assim, pra galera se situar um pouquinho mais. Tinha um cenário, que era o Vampiro à Máscara, que tinha uma história. E aí eles resolveram resetar isso e começar do zero. É mais ou menos, fazendo uma comparação, como aqueles reboots que a DC faz de vez em quando. Só que qual é o problema? O RPG não foi como o quadrinho, que continuou tendo um fluxo de adolescentes jogando. Passaram-se 20 anos e aquele pessoal começou a jogar com 15, hoje estava com 35, e não tinha um público novo jogando. Se tu pega e reseta e faz um negócio que tu anuncia, não, é o novo vampiro. Aí o cara vai ver, pô, mas tô lendo aqui, é o novo vampiro, não é mais Vampiro à Máscara, é Vampiro Hacking. É, entre aspas, outra história. Só que tem um clã Gangrel, tem um clã Bruhá, tem um grupo que chama Camarilla, que não é a mesma Camarilla. Aí o cara fala, pô, se é pra jogar uma coisa que é parecida, eu vou jogar o outro, que já, como era antes. Eles tinham, em vez de fazer uma repaginada, que resetar tudo, inventar uma outra história. Sabe, do zero, tipo assim, tem um vampiro antigo que existiam uns clãs, se organizavam, a história era essa, e tem esse novo que o vampiro é de outro jeito totalmente diferente. E aí, o cara que quisesse comprar, ele dizia, ok, tenho dois produtos diferentes, vou comprar os dois separados, porque senão ficou com a cara de uma coisa requentada. Sim. Ficou parecendo assim que eles estavam só fazendo um patch de atualização. Assim. Exato, eles exatamente. Pegaram a mecânica, as regras, deram uma melhorada e tal em alguns aspectos. Tanto é que, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito do Hacking, que eu acho que se tivesse na máscara também seria bacana, era aquela mecânica de combinação de disciplinas e tal, pra gerar efeitos novos. Não, as mecânicas novas. As regras são do jogo ótimas. Melhoraram bastante. E uma coisa que eu acho que foi feito também foi, acho que só mais pra deixar um pouco mais contemporâneo, assim. Já não é muito aquela coisa, sei lá, subúrbio, assim. Já é uma coisa um pouquinho mais moderninha. Você está ouvindo Apenas um Cast. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o lore em si. Então, antes de mais nada, eu acho que se alguém for tentar realmente procurar bastante material para acompanhar, eu recomendo um livro chamado Livro de Nod. Ele é um livro bem pequenininho e ele literalmente é o início dessa história toda, que basicamente fala da história bíblica de Caim e Abel e explica todo o princípio dos vampiros a partir dessa história, da maldição que Caim sofreu por ter assassinado o irmão e tal. O livro de Nod, ele é como se fosse a Bíblia. A Bíblia dos vampiros. Que ele fala do mito de criação deles, o mito de criação mais especificamente dos vampiros, né? De onde eles vieram, que no caso é de Caim. E tem lá na Bíblia dizendo isso, que ele tem uma marca, só que no caso, no mundo do vampiro à máscara, essa marca que Deus colocou em Caim foi o vampirismo. O Caim, ele foi o primeiro, a partir dele ele gerou 3 descendentes, que foi considerado segunda geração. Essa segunda geração gerou 13 novos vampiros, que seriam como se fossem os primeiros representantes de cada um desses clãs. E a partir de Caim, como é que funcionava essa forma de se tornar vampiro? Você teria que transformar a pessoa através do que ele chamava de abraço, né? Seria basicamente você depositar sangue naquela pessoa, porque o vampiro ele poderia muito bem beber o sangue da pessoa até matar ela ou não, sem necessariamente transformá-la no vampiro, né? Tinha que ser algo que fosse do desejo dele de fato. Pois é, porque o abraço, tu primeiro tira todo o sangue da vítima, e aí quando ela tá lá nos últimos suspiros de vida, tu dá sangue pra ela, que não precisa ser muito, pouquinho. Se tu desse sangue pra pessoa que ainda tem sangue no corpo dela, o cara virava um híbrido, que chamava carne-sal. Que é um ser vivo com parte de sangue de vampiro. E aí é quando começa a não vida do vampiro. E dependendo de quem foi o vampiro que fez esse abraço, ele vai ter habilidades diferentes, poderes diferentes. E geralmente, quando o abraço é uma coisa planejada, né, porque às vezes ele não é, os vampiros escolhem pessoas que são parecidas com as características do clã dele de alguma forma, né? Geralmente tem alguns padrões. E os clãs têm arquétipos, estereótipos. Eu lembro que o livro, ele reforça muito essa questão desse termo que tu usou, da não-vida, né? Uhum. Ele tenta reforçar muito pro leitor o quão, de fato, é ruim a vida nova, essa forma de vida nova, todos os problemas que isso causa. Mas se isso não ficar claro pro jogador, ele tem uma falsa sensação de que, na verdade, não. Ele se tornou um ser poderoso e que tá tudo lindo e maravilhoso. Que é o máximo, uma né? Uma das grandes dificuldades que eu tinha quando eu tentava narrar pra alguém era justamente passar pra pessoa o peso dessa questão. Eu sentia isso no grupo. Tipo, tudo que eu ia fazer, ou tudo que eu começava a gostar, eu ia lá, eu ia pesquisar, não sei o quê. Então, mesmo que eu não fosse narrar, mas eu li o livro do narrador, o livro básico, e uma coisa, como tu falou, ele deixa muito claro isso, a não-vida não é agradável, não é uma experiência maravilhosa, tu não é o super-homem, tu tem um monte de limitações, um monte de fraquezas, muitas coisas boas tu perde, e eu via que algumas pessoas no meu grupo não entendiam essa parte, e o roleplay ficava completamente comprometido. É uma coisa difícil, assim. Eu acho que todo RPG, ele tem essa mesma dificuldade de tu fazer as pessoas entenderem o que realmente acontece ali. De que tu tá interpretando alguém que tá numa situação que não é a tua. A pessoa só pensa assim, ah, eu tenho poder. Se eu tivesse poder agora, o que que eu tava fazendo, sabe? O RPG surgiu, ele se propagou muito entre adolescentes. Galera de 15 a 18, 20 anos. Cara, que é uma idade que tu tá escolhendo profissão, tu tá precisando sair de casa... Tu tá começando a ter atrito com teus pais. Tô começando a virar gente. Hein? Então a pessoa tá predisposta, acha que qualquer mudança é boa, que qualquer mudança vai ser melhor pra ele. E isso refletia muito nos personagens, né? Por que que o vampirismo não é bom? Além do óbvio, tu só vai poder viver de noite, tu vai ser obrigado a ficar dormindo de dia. Caramba, tu vai ter que potencialmente matar pessoas pra viver, que é um negócio complexo. Tu não vai poder ter laços mais com humanos. Porque como é que tu vai explicar que tu vive 15, 20 anos num lugar e tu não envelhece? Só que as pessoas que jogam isso, geralmente, na época, nos anos 90, eram adolescentes pra ele. Ele pensava, ah, ok, foda-se. Eu vou poder ter minha vida, morar onde eu quiser e eu tô fora da lei dos humanos. E também tem, se eu não me engano, vocês me lembrem isso aí, até o lado emocional do vampiro, ele é defasado. Parece que ele tem dificuldade em ter emoções. Sim. tal, esse lado dele vai desaparecendo com o tempo. É, e também tem o lado da questão do sangue, né? Porque existe um preço para você exercer esses poderes, que é o uso do sangue. Então você, até por se expor a certas situações de risco, acaba tendo realmente que utilizar desses poderes para se manter vivo, né? Nessa situação nova que ele tá. E você acaba realmente tendo que se alimentar das pessoas, porque caso contrário, tem um risco muito grande de, se você ficar com essa sede de sangue por um tempo indeterminado, você entrar num frenesi e perder o próprio controle do seu corpo e virar um bicho descontrolado assassino. E fora que tu tem que matar pessoas pra comer, não necessariamente matar, mas tem que atacar, violentar. E tem que ser com discrição, né? Não é de qualquer jeito. Exato. É uma vida que te tira a humanidade. E conforme o vampiro perde a humanidade, a besta, que é uma coisa que se instala dentro deles e tenta dominar o vampiro, ela vai tentando tomar conta do corpo. Até que, se ele não tomar cuidado, tem um momento em que ele perde o controle do corpo e ele vira um monstro que sai por aí atacando irracionalmente. É como se a consciência se apagasse e a besta tomasse conta. E esse é um dos conflitos centrais desse RPG. É, acho que outro conflito central é justamente isso que tu acabou de tocar agora, que é a questão da máscara. O que esse termo ele quer representar? Explica para as pessoas aí. A gente vive num mundo que hoje tem 7 bilhões e meio de pessoas. Câmeras para tudo quanto é lado, gente com mobile na mão. Câmeras para tudo quanto é lado, etc. Digamos que tenham, sei lá, 2 mil vampiros no mundo, 3 mil, 7 mil. Se a humanidade descobre que eles existem, organizam-se e acabam com todos eles. E aí, os vampiros têm esse cuidado de tentar manter a máscara, que é essa ilusão de que eles não existem, de que o sobrenatural não existe, de manter as pessoas céticas com relação à existência deles e que eles são historinha para assustar a criança, porque é assim que eles estão mais seguros, assim eles conseguem permanecer não vivos e existir. Como eles precisam ter o mínimo de organização para sobreviver, os vampiros eles têm uma seita principal, grande, que é meio que o standard, que é a Camarilla, como tu falou. Eu falo Camarilla, que é onde estão a maioria dos 13 clãs, né? E que tem mais essa questão de guardar a máscara é a lei principal. Eles têm a organização hierárquica, é um negócio bem feudal. Mas assim, que dentro do que eles precisam funciona, né? Porque tem o domínio, o príncipe controla o domínio, ele recebe os neófitos e tem a questão de explicar. É um negócio muito... é organizado, mas quando tu para pensar, é voltado pra sobrevivência. E aí tem a Camarilla, que é essa organização principal, que tem essas leis, tem... como é o nome das leis que tem na Camarilla, que tem tradições. O domínio, tradições, né? Eles são quantas tradições? São 6 tradições. A primeira, que dá nome ao jogo, a primeira tradição é a máscara, que não revelarás tua verdadeira natureza àquele que não seja do sangue. A segunda tradição é o domínio, teu domínio de tua interresponsabilidade. Terceira tradição, a progênie, apenas com a sua permissão de ancião gerarás outros de tua raça. Quarta tradição é a responsabilidade, aqueles que criares serão teus próprios filhos. A quinta tradição é a hospitalidade, honrarás o domínio do teu próximo. A sexta tradição é a destruição, tu és proibido de destruir outro de tua espécie. Então, quando a gente para analisar isso, é basicamente questão de sobrevivência, mas peraí, organização. Peraí. Porque as tradições, salvo engano, elas estão desde o início, acho que foi o Caim que criou. Isso aí é muito antes da Camarilla. Ok, então, vamos pegar agora e começar a falar um pouquinho da outra grande seita, que seria o Sabá. Pois é, alguns grupos que eu conheço, que eu participei, faziam o Sabá em mesas de jogo tão grande quanto a Camarilla. E não é bem isso que acontece, assim, quando a gente lê o material, quando a gente conhece o cenário, a gente vê que o Sabá é bem pequeno. Isso aí aconteceu porque, assim... no livro, todo mundo leu o livro base, que era o Vampiro à Máscara. E lá dava essa impressão de que o Sabá era uma coisa gigante. Depois, eles foram explicando melhor o Sabá em uma cacetada de livro. E a maioria desses livros não foi traduzida. Então o pessoal ficava com essa impressão e fazia tipo meia-meia. Metade do mundo é Camarilla, metade é Sabá. E não é. Nos livros que explica melhor, fala que os dois surgiram mais ou menos juntos ali no final da Idade Média, início do Renascimento... Sendo que o Sabá quase foi extinto na Europa. A galera do Sabá é um pessoal que não concordou. Isso eu tô simplificando pra caramba, é um pouquinho mais complicado, mas o Sabá é o pessoal que falou, cara, não. O vampiro é um ser iluminado, muito melhor que um humano. Eu não vou aceitar viver me escondendo, não sei o que e tal. Eu tenho orgulho do que eu sou e eu sou poderoso, eu sou muito fodão e tarará. E eu mato quem quiser na hora que eu quiser e tal. E os dois grupos começaram a juntar seguidores e tal. Só que como eu falei, o Sabá começou a atrair muita gente imprevisível, desorganizada e tal. Eles brigam muito entre eles. E a Camarilla é um negócio extremamente coeso, tem uma liderança estável. E tal, estável. Então a Camarilla deu uma surra no Sabá na Europa. Isso foi logo depois, isso é século XVI, essa situação toda. Isso acontece no descobrimento da América. A América tinha acabado de ser descoberta, estava começando a colonização de ingleses, franceses, espanhóis, portugueses aqui na América Latina e tal. E no meio dessa galera começaram a vir vampiros e trazendo suas respectivas facções para cá. Uma das coisas que eu meio que entendi muito superficialmente na época em que eu lia, esse grupo de independentes, assim, como é que funciona isso? É a galera que não quer andar nem com a Camarilla nem com o Sabá. Sim. É tipo assim, eu nem sou, eu não quero fazer parte desse grupo que fica se escondendo, que responde um, responde pro outro. E também não sou louco. Eu também não vou sair por aí tocando fogo nas coisas, voando, porque Sim. eu não quero ser morto. Na realidade, tinham, fora Camarilla e Sabá, tinham outras facções, né? Que eram os anarquistas e os independentes propriamente dito. Os anarquistas era um terceiro grupo que era bem baseado na filosofia anarquista dos humanos. Na verdade, no cenário, eram eles que influenciaram os humanos. Que são caras que não acreditam em mega-organizações, em conselhos centralizados. E é tipo, cada um faz o que quer. Só que mesmo eles tinham uma estruturazinha que não pode ser todo mundo faz o que quer. Tinha um cara que era o equivalente a um príncipe, que era o barão. Que era um cara que todo mundo mais ou menos respeitava e que mantinha a ordem na cidade. Salvo engano, no cenário do vampiro, a Califórnia era uma área anarquista. E o quarto grupo, que são os independentes propriamente ditos, são os clãs que não se filiaram em conjunto. Aí tinha a Samita, Giovanni, Setita, essa galera que não se filiou oficialmente, nem a Sabá, nem a Camarilla. Então, no cenário geral, tem a Camarilla, que tem essa organização, hierarquia, tem o Sabá, que é o tocar o louco, fazer o que quiser, topo da cadeia alimentar, manda em todo mundo. Os anarquistas, que é abaixo, mega estruturas, mas também, né, vamos obedecer aqui pelo menos ao barão só pra ter organização. E os independentes, que cada um vive sua vida e segue em frente. Os malkavianos, eles são vampiros que, ao serem abraçados, a mente deles se confunde. Porque a gente comentou, né, que o abraço, que é se transformar em vampiro, no caso dos malkavianos tem mais um efeito. A mente deles fica completamente confusa, louca. E essa é a fraqueza do clã deles, né? Eles ficam loucos. E o malkaviano, agora falando de roleplay, é um clã complicado, né? Porque quando muitos jogadores que decidem jogar com o malkaviano, em vez de ser um vampiro louco, eles interpretam palhaços. E aí fica ridículo, fica complicado. Todos os clãs tinham um perfil e muitos deles eram complicados de viver em sociedade. Por exemplo, Bruhá é o cara que é esquentado. A dificuldade do cara no jogo é que ele não aceita desaforo, ele perde a cabeça. Só que isso não justifica, por exemplo, o cara ficou muito puto e encontrou o príncipe, e o príncipe falou uma coisa que ele não gostou, ele foi lá e encheu o príncipe de porrada. Se ele conseguisse, né? Não é justificativo, porque ele é Bruhá, ele é muito esquentado. Não, cara, o príncipe vai mandar te matar. O príncipe, se ele for um vampiro foda, ele vai te matar porque tu desrespeitou ele. Então a mesma coisa vale pro malkaviano. Não é porque tu é malkaviano que o príncipe vai aceitar que tu puxa a cadeira dele pra ele cair quando ele vai sentar. O príncipe não vai aceitar que tu taque uma torta na cara dele, sabe? As pessoas queriam muitas vezes usar a desculpa de que eu sou malkaviano pra fazer umas coisas assim absurdas. Ei, deixa eu fazer uma menção honrosa aqui. Primeira vez que eu joguei vampiro, eu era Tremere, já explico o que é esse clã. E eu andava com um malkaviano, que era interpretado pela minha amiga Juliana Goraeb. Eu vou pedir pra ela ouvir esse podcast. Foi o melhor malkaviano que eu já vi interpretado na minha vida. Ele era louco, ele tinha esquizofrenia e dupla personalidade, as duas coisas. mas era extremamente estratégico. Nunca fez uma merda que levasse o grupo a morrer e as outras pessoas conseguiam conviver com ele sem querer dar tapa na cara dele. Então fica essa menção honrosa pra minha amiga. Vamos lá, o Bruha, ele é o estereótipo do biker de heavy metal dos anos 80. O Bruha, ele tem dois arquétipos, não é? Ele tem o arquétipo do cara estourado, brigão, e ele tem outro arquétipo que é quase um Ventru, não tem um negócio assim? Não, aí são tipo divisões de clã. O iconoclasta é esse Bruha Standard, que é o cara que é rodado contra tudo, não sei o que e tal. O idealista é um Bruha mais antigo, que ele acha que tem que mudar o sistema, tem que testar novas formas. Ele é mais político, menos porrada. É mais comum na Europa esse outro formato. Uhum. E o terceiro é tipo um meio termo, tipo assim, tem que mudar o sistema na porrada. Ai, que bacana. Foi o próximo que se citou? Foi o Tremere? Foi o melhor clã do mundo! Justifique. Cara, foi o primeiro clã que eu joguei e eu sou apaixonada por ele desde sempre. Dentro da Camarilla, que já tem toda essa hierarquia e tal, eles têm a hierarquia deles dentro da hierarquia da Camarilla. E ao contrário dos outros clãs, eles não foram criados, eles não têm um antediluviano que foi abraçado pelo Caim, assim. Eles eram magos que descobriram que existiam os vampiros, e aí eles começaram a correr atrás, porque eles também queriam imortalidade, eles também queriam fazer parte disso, queriam ter os poderes, e começaram a fazer experiências e capturar vampiro e tentar tirar a essência deles e fazer alguma coisa, até que eles conseguiram. E aí eles são um clã que é bem organizado, fechado neles mesmos, eles são odiados por muitos outros clãs por causa disso, e a fraqueza deles é que eles estão um passo mais próximo do laço de sangue com qualquer outro, com as pessoas acima deles no clã, né? Porque quando um Tremere é abraçado, eles fazem um semi-laço de sangue lá, do sangue de todo mundo que é importante dentro da hierarquia do clã. Os Gangrés são um clã mais animalesco, né? Assim como os Nosferatas também têm animalismo, eles têm facilidade de se comunicar, entender, dar ordem para animais. Eles têm fortitude, que é uma disciplina que dá para eles resistência física. Eles aguentam muito dano de arma, de queda, até um pouco de dano de sol, de fogo, que é uma desvantagem que os vampiros têm em geral. Animalismo, fortitude metamorfose, que é a disciplina de se transformar. Eles são aqueles vampiros lendários que viram lobo, viram morcego, em nível elevado vira névoa, se funde com a terra. É. E a desvantagem deles é que os vampiros têm uma desvantagem que é o frenesi. Em certas situações de estresse, eles podem perder o controle e virar tipo um animal, ser agressivo, sair batendo, machucando quem estiver por perto, amigo, inimigo, eles perdem o controle, que na nomenclatura lá do jogo é ser dominado pela besta. A desvantagem dos Gangrés é que cada vez que eles passam por esse processo, quando ele recobra a consciência, ele vai adquirindo traços animais. Geralmente as mãos vão ficando maiores, as unhas vão ficando grossas, tipo garras, o rosto vai ficando meio tipo focinho de animal. O olho muda de cor. Então, o livro cita até que Gangrés muito velho, Gangrés que já tem 200, 300, 500 anos, eles podem estar tão modificados que tu confunde ele com o Nosferatu, de tão feio que ele se tornou animalesco. Os Ventru, como é que eu posso dizer? Eles são os políticos, né? Eles são líderes, eles gostam de estar nos lugares onde tem o poder, tem o Ventru. Eles muitas vezes continuam envolvidos com a sociedade humana, eles tentam manter o controle sobre os humanos, ou então dentro da sociedade vampírica mesmo, eles tentam estar em posições de destaque político. A fraqueza do clã é que eles têm uma necessidade específica. Sim. De vítima para ele tomar o sangue. Por exemplo, eu só tomo sangue de virgens. Aí ele só pode tomar sangue de virgens, ele se alimenta de sangue de virgens. Ou eu só tomo sangue de freiras, eu só tomo sangue de mulheres loiras. Eu acho que tem também um problema que isso é aplicado a todos eles, que é que eles não podem tomar sangue de animal também. É. Porque os outros vampiros ainda podem. Sim, eles têm essa fraqueza do sangue é bem complicada. as disciplinas dele são bem voltadas para essa questão de dominação política, de liderança, presença, dominação e fortitude. Uhum. Fortitude, que é essa de resistir a dano. Presença, que é meio que uma aura encantadora, que as pessoas acabam... É uma paixão artificial em que as pessoas ficam impressionadas por ti. E a dominação é botar comandos na cabeça da pessoa contra a vontade dela. Então, são bem políticos, com disciplinas voltadas para isso. Tem também o Nosferatu, né? Que carrega esse nome, acredito que até pelo próprio filme do Nosferatu. O problema dele é que ele tem uma aparência horrível. Uhum. E que em decorrência disso ele tem até que ficar de uma forma bem mais reclusa ainda que os demais vampiros. Vamos falar agora dos vampiros em outras mídias. Cara, eu lembro de cara de duas. Uma foi uma série de televisão da época, chamada Kindred, se eu não me engano. É. Que chegou passando no Brasil, passou na Bandeirantes ou na Manchete. Só que ela só teve uma temporada. Foi uma série de baixo orçamento. Contrataram o próprio escritor do vampiro do RPG, o Mark Reinhage, para ser o produtor ou o roteirista. Essa parte eu não sabia. Só que eles tinham pouco orçamento. Pouco orçamento mesmo, do nível. As cenas eram de dia, eles inventaram que os vampiros andavam de dia, porque eles não tinham grana pra alugar iluminação pra fazer filmagem à noite. Caramba. A série era bem fraca, o elenco era fraco e tal, então teve uma temporada e foi pro espaço. O segundo produto foi um jogo de computador chamado Bloodlines, que é um jogo, é um adventure, tu é uma pessoa que acabou de se transformar em vampiro, e tudo isso que a gente falou... Tu é apresentado a isso. Eu cheguei a jogar bastante esse jogo. A pessoa que te criou, ela é punida pelo príncipe porque ele te gerou sem a permissão. Então, ele é destruído. Putz, tu começa sem senhor. Quem vai te guiar mesmo já é uma outra pessoa que foi, tipo, incumbida de fazer isso contigo. Tu acaba tendo que fazer muita coisa por conta própria e tu sofre muito como um peão na mão desse príncipe e tal. É um jogo que ele é datado, a in-game dele é muito ruim, assim. Não, datado hoje, né, na época. Mas ele conseguiu pôr muita coisa do lore dentro dele. Tu consegue conhecer muito sobre cada um dos clãs dentro dele. E eu acho um jogo maravilhoso, assim. Ele já tinha todo um esquema de RPG pra você ter árvores de diálogos como opções de resposta. Eu acho ele um jogo... muito bom, assim. Eu recomendo até, quem quiser, procura ele na Steam. Tem lá, ele é bem baratinho. Pois é, o outro é um subproduto de um subproduto. Dentro do mundo dos vampiros tinha uma série de outros personagens que interagiam com outras coisas, lobisomens e tal, e tinham os caçadores, que eram, no início, falava-se de caçadores de vampiros, que eram humanos ou seres sobrenaturais, magos e tal, que caçavam vampiros. Depois eles expandiram para caçadores de sobrenatural. E criaram um livro próprio para eles, que era o Hunters. Esse Hunters também virou um videogame. Aí já era para videogame, acho que ele saiu para Xbox. Eu não cheguei a jogar. Teve o card game, né, do vampiro, que a gente falou no outro episódio do podcast. Eternal Struggle, maravilhoso jogo de card game, cara. Não, o Vampire Card Game é o melhor. Eu vou falar isso e vai ter gente que vai achar ruim, mas é verdade. Ele é o melhor card game que já foi criado em todos os tempos. Porque ele tem uma regra, ela é relativamente complexa, na verdade ela é complexa, mas ela é muito redondinha. Ela reproduz muito bem o cenário do RPG. Uma coisa que eu sempre quis fazer era jogar uma sessão de Vampire Card Game e escrever o que aconteceu como se fosse uma história. Dava pra fazer, com certeza, um roteiro em cima de uma partida de card game. Com certeza. Né? Porque nesse card game, cada jogador, ele é um vampiro ancião. E as cartas que ele joga, os personagens que ele usa, são manipulados por ele. Dentro dessa guerra maior que os vampiros travam, dessa jihá. E aí, tu vai colocando lá os vampiros e armas e acessórios, e eles se atacam. E outro elemento muito bacana dele é que o poder que tu usa pra influenciar na mesa, pra baixar os personagens, pra usar os poderes, é o teu sangue. Então se tu usa demais, tu enfraquece. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que ele tem. Tu tem que administrar o quanto tu exerce de influência porque tu se enfraquece. Não dá pra ser overpower, tem que medir o que tu tá fazendo. É um ótimo card game, pra quem gosta de card game, pra quem joga Magic, pra quem joga Yu-Gi-Oh!, pra quem joga qualquer coisa. Cara, vocês estão perdendo o card game da vida de vocês. Desculpa, não queria ofender ninguém não, mas já ofendendo. Você está ouvindo apenas um cast. Vamos falar rapidamente aqui sobre experiências próprias, cara, que vocês tiveram aí com seus personagens ou quando vocês eram narradores. Eu queria falar meio rapidamente aqui, porque eu tive uma única experiência, mas eu tinha criado um personagem toreador. E eu tinha lido o livro de cabo a rabo, então eu vi que numa parte bem avançada da disciplina de auspício, tinha uma habilidade em que você poderia tocar em objetos que tivessem carregados, tipo, com sentimentos das pessoas, e você conseguiria ter visões e ter as mesmas emoções que aquela pessoa teve em determinadas circunstâncias. E eu achei aquilo fantástico, porque o vampiro em si, ele é um ser que ele vive em busca disso, assim. Ele quer retomar esse lado vivo dele, mas ele não tem como. E aquilo ali funcionava como uma espécie de droga para ele, assim. Ele queria encontrar pessoas que tinham vínculos com objetos ou qualquer coisa do tipo que pudesse transpassar para ele esse tipo de emoção. E aí ele fazia isso e ao mesmo tempo ele era um detetive. Então, por exemplo, quando ele ia investigar uma cena de crime, ele encontrava, sei lá, um urso de pelúcia. Aí ele tinha a sensação que aquela criança tinha de afeto com aquele urso e tal. E aquilo dava alguma pista para ele conseguir resolver o caso. Então era um personagem que eu fiquei muito feliz assim, em ter feito e que eu achava que ele era muito funcional, cara. Ele era muito legal. O meu primeiro personagem era uma Tremere, que eu comecei com ela no Dark Ages, né, na Idade das Trevas. Ela chamava Helena. E era assim, tipo, eu tinha sido abraçada mais ou menos na mesma época que uma Alcaviana, a Camarilla. A gente acabou se aproximando. Foi um personagem que viveu bastante. Eu acho que eu cheguei a jogar uns 8 meses, assim, com ela. Alguma coisa assim. E direto, assim, que eu jogava 2, 3 vezes por semana, às vezes até mais. Ela morreu, eu fiquei desolada, porque ela morreu por uma marcada minha, porque como é o nome daquela disciplina que os salubres usam, que tem o olho? OBA. Então, eu não conheci o OBA, e aí eu tive uma batalha com um personagem que era salubre, e ele usou o OBA comigo, e eu não sabia que aquele, que é tipo um raio laser que ele solta do terceiro olho dele lá, eu não sabia que aquilo não era fogo. Eu achei que aquilo era um dano de fogo, né? Que dano de fogo pra vampiro é agravado. Eu não tinha como prevenir dano agravado. E aí eu meio que aceitei, ok, eu vou morrer, meu personagem morreu. Só que depois eu fiquei sabendo que era dano físico, era como se fosse um soco, um chute. E eu podia ter prevenido, porque eu tinha um ritual que me fazia não receber dano físico. Então é um trauma que eu tenho até hoje, que eu não conhecia o clã salubre, esse personagem podia estar vivo. Teve uma situação que foi uma situação bem diferente, sair um pouquinho do padrão. Quando eu tava começando na faculdade, eu convenci um grupo de meninas lá da minha sala a jogar. Só que, em vez de eu pegar e explicar tudo isso que a gente tava falando até agora, explicar todo o cenário e tal, e vai ser assim, tarará, eu falei, olha, eu expliquei as regras do jogo, como é que era a mecânica, como é que era, expliquei a parte da interpretação, qual era o papel do jogador, o papel do narrador e tal. E falei, só que eu não vou te contar a história. Tu vai passar por um... pela situação. Por uma situação e tu vai descobrir um monte de coisas novas dentro da história. Só que eu não vou te contar como é que é o cenário. Tipo, tu vai descobrir jogando. Então, tipo, eu descrevi pra elas o abraço e fui explicando desde o início. Tipo assim, ah, então agora tu não vai mais comer. Alguns personagens passaram pela situação, outros personagens tinham um mestre que ficou perto, então ensinou, tararara. Mas elas foram descobrindo, tipo assim, caramba, quer dizer que eu virei um vampiro? Quer dizer que eu não posso mais andar de dia? E foi bem legal, porque foi uma coisa bem próxima. Não teve isso que vocês estavam, que a gente conversou um pouquinho atrás, da pessoa já fazer um personagem pensando assim, ai, eu vou virar um X-Men, eu vou virar um mutante, eu vou disparar raio, eu vou virar super forte, super rápido, e esquece da parte ruim. Elas foram descobrindo os poderes bem depois. A primeira coisa que elas fizeram foi justamente a parte ruim. Tipo assim, cara, mas eu não vou mais poder comer, eu não vou mais poder me relacionar com ninguém, casar, ter filho, eu não vou... Elas passaram por todo o processo de como do seria trauma. Realmente do trauma, de como seria uma pessoa virar um vampiro. Eu acho que foi uma das melhores mesas que eu narrei, foi essa. Apenas um cast. Eu queria finalizar aqui pedindo pra vocês falarem um pouquinho sobre, né, que nem tudo é flores neste mundo de RPG, e falar um pouquinho como é que é essa situação do preconceito. O RPG, no geral, um quadro geral agora, sem ser especificamente o vampiro, é um negócio que muita gente não conhece. E como tudo que muita gente não conhece, as pessoas não conhecem e elas têm medo, elas têm preconceito, elas acham que é ruim de alguma forma. Um pouco de experiência pessoal. Eu comecei a jogar RPG, como eu falei, eu era bem molequinha. E aí eu comecei a aparecer com um livro em casa, com um dado esquisito. E aí a minha mãe já achou logo que eu tava envolvido com culto satânico. Entrou numa seita. É, entrou numa seita. É, mas convenhamos que normalmente esse livro de RPG eles não facilitam também, né, cara? Eles você não coloca facilitam. Ali uns cramunhão, uns pentagrama muito louco, tá? É meio difícil mesmo de se defender. Não, sim, a minha mãe sempre falava isso, que eu nunca ia pra casa com uma coisa bonita, era sempre feio. Eu sempre tinha caveira, monstro, sangue. Mas o que eu podia fazer? Era divertido, né? E aí... E até a questão de jogar. Eu jogava na escola. E eu ia lá pra trás, na hora do recreio. A gente começava a jogar e tal, e ficava uma rodinha conversando, falando coisa. As pessoas passavam e não entendiam. E ao invés delas chegarem lá e perguntarem, oi, o que vocês estão fazendo? Elas iam embora e iam falar besteira, que a gente tava adorando capeta, sei lá, entendeu? Então, tem um preconceito muito grande. E mais pra trás, mais a época dos anos 90, tinha mais o fator de que teve aquelas notícias lá, né, do culto satânico de RPG. Como é que foi, Evaldo? Tu que tava assistindo esses momentos. Nos anos 90, início de 2000, teve uma série de casos de pessoas que foram acusadas de crime, de um monte de coisa. O caso mais emblemático, ruim disso, foi o caso de Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade universitária. E tem vários eventos que vão pessoas de toda a região. Numa dessas festas, em 2000, foi um grupo de pessoas pra lá. Uma das moças que estava na cidade sumiu. Aí a polícia procurou e encontrou no dia seguinte morta no cemitério. Ela não era da cidade, ela era de outra cidade, tinha ido pra lá. Foram procurar. Ah, ela foi com a moça, prima dela. Foi pra cidade junto com essa prima. A prima tá no apartamento de um cara, a polícia investiga, o cara tem um monte de livro de RPG. Foram eles que mataram. Lógico, né? Pô, até esse livro de RPG aqui é óbvio que foi esse cara. Nos depoimentos de várias pessoas falaram, ah, ela passou, a moça que foi morta, passou aqui nesse bairro, no bairro próximo. Ela tava com traficante. A prima dela falou que ela é usuária de droga. E tipo, tinha... Ah, ela foi vista, pessoas falaram que ela foi vista com traficante da redondeza. Tinha um monte de coisa que apontava nitidamente que ela usou droga, não sei, ninguém sabe exatamente se ela usou e não pagou. Ou se ela usou e ficou vulnerável. Se ela usou com um cara e o cara também estava drogado e matou, é quase certo de que ela foi morta com envolvimento com droga, não teve nada a ver com RPG. E esse foi o caso que, assim, que teve mais repercussão da imprensa. Teve 3 ou 4 outros casos, assim, na verdade esse caso gerou um padrão. Começou assim, se por um lado quem jogava RPG começou a se esconder pra não ser taxado de doido, teve 2 ou 3 casos de pessoas que cometeram crimes e tentaram usar que não tinha nada a ver com RPG. Tipo, o cara foi lá e assaltou uma casa, ele foi preso. Na defesa, o advogado dizia, não, fala que tu joga RPG, vamos usar isso como atenuante. Olha! A galera teve vários casos que pessoas que não tinham nada a ver com RPG tentavam usar RPG como se fosse um atenuante. Tipo assim, ah, eu sou doido. Pra escapar de processo. Então foi uma época de paranoia bem complicada. Então, gente, vamos finalizando por aqui. Queria dar um espaço aqui pra vocês, de repente, se vocês querem dar algum recado pras pessoas, especialmente se vocês tiverem algum projeto aí, pra que a gente possa deixar algum link aqui nesse post pras pessoas procurarem o que vocês fazem. Tá aberto o espaço aí. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Apenas Um Cast por ter convidado a gente. E pra quem não sabe, o primeiro podcast que a gente participou, fez na nossa vida, foi com o Eliomar. Então é sempre ótimo ter essa experiência em conjunto e lembrar o nosso outro podcast. Recados que a gente pode dar pra vocês: daqui a muito pouco a gente vai estar lançando um site de leitura de quadrinho focado principalmente em artistas da região norte do Brasil. É, já tem a página no Facebook. Já tem a página no Facebook. O site está no final do processo de construção. A gente já tem alguns artistas que entraram com a gente. Vai ter quadrinho diariamente, que chama 99 Balões. Podem procurar a página no Facebook, 99 Balões, que assim que sair o site, vai divulgar por lá. Na verdade, já tem Facebook, Instagram e Twitter. É, pode procurar nas redes sociais. O site ainda não está no ar, mas rede social tem tudo já. Instagram, Twitter e Facebook, 99 Balões. A gente fala de quadrinho lá nas nossas redes sociais. E assim que sair o site, a gente vai avisar. É 100% gratuito, você entra lá e lê os quadrinhos. Vai ter um quadrinho nosso, o roteiro é do Evaldo e a arte é minha. E eu tô muito ansiosa para as pessoas poderem ver, porque é uma coisa que a gente tá fazendo com bastante carinho. Eu tô gostando do resultado. Eu sou bem crítica com o meu desenho, o Evaldo é bem crítico com o que ele escreve. E a gente tá satisfeito, a gente espera que todo mundo fique satisfeito também. A gente tá abrindo espaço para quem quiser participar com a gente. É verdade. Se você quer produzir quadrinho, tira e tá querendo um espaço, procura a gente, manda amostra do material, tem um grupo que faz a curadoria, seleciona e tu pode entrar no grupo junto com a gente. E como vocês sabem, aqui no Apenas Um Cast, convidado pode pedir música. E a gente decidiu apresentar para vocês, para quem não conhece, para quem já conhece, dá a oportunidade de ouvir mais uma vez. Uma música de uma banda que a gente gosta muito, chama Editors, a música Racing Rats. Fiquem agora com Racing Rats do Editors. É isso aí, pessoal. Até a próxima e valeu! When the time comes that you're no longer there, down to my knees, begin my nightmare. What spill from my drunken mouth? I just can't keep them all in. I keep up with the racing rats and do my best to win. The sunset.